e que me fez mais forte. Derrubou os castelos de areia entre os malotes, os cortes na pele, senti, refleti. Vai com calma, é melhor desistir. Verdade, agi com a razão, pé no chão, o coração espera, mas o tempo não congela. Na vida perigosa e poucas decisões, às vezes uma rosa, espinha em decisões. Não há tempo de voltar, corrigir ou pensar. Eu queria celebrar, eu queria um bom lugar. O sol nasce, o galo canta, o sol nasce, ele levanta. Guerreiro, vai começar a clarear. Já era a hora, e eu tô no jogo pra ganhar. Vai renovar, vai renascer. E eu só quero um bom lugar pra viver. Clareou, o guerreiro não desiste. A luz ainda existe. Clareou, o sol nasceu. A luz ainda existe, não me deixe desistir. Guerreiro, você vai conseguir. Clareou, o sol nasceu. A luz ainda existe, não me deixe desistir. Guerreiro, você vai conseguir. Vamos, firmão, o sol raiou, a luz de Deus nos clareou. Caiu por terra o zóio, gol da capacidade. O vento levou quem se entregou, estrela apagou. Já era esquecido, ficou. Mas o rap não para, Deus nunca falha de nós, nunca deixou. Flashback, os livramentos, sempre cabreiro na mente. Tormento, medo de ser preso, mas prisioneiro a todo momento. Hoje não mais, luto por meus ideais, dando alegria pros meus pais. Fazendo dobra de Deus com meus parceiros em busca da paz. O mestre enviou o LV2 que me convidou, me ajudou, a corrida somou. Sempre se lembrou e nunca desacreditou. Salve HP, Franco da Rocha, o foco firme na rocha. A tocha não apaga, ilumina a estrada, vamos vencer essas provas. Prosseguindo, evoluindo, fazendo bagulho com objetivo. Sabendo o que quero na caminhada, sigo no trilho. Parceiros antigos comigo estão, firmes e fortes na conexão. Levando a responsa no rap e no som, longe da escuridão. Junto com Deus Criador, que dá força ao guerreiro, bravura e pudor. É só Senhor dos Exércitos quem dá coragem, moro, para o guerreiro encarar. Mas um dia que clareou, nunca desista, pois o caminho da vitória nem tampões a felicidade. Só alcançamos lutando com ousadia, paixão, seriedade, determinação, respeito e hombridade. Deus Pai no coração, que te protege todo dia da garra do inimigo, que quer roubar sua alma, te deixar oprimido. Não tenha medo de perder, pelo contrário, queira ganhar, pois sempre no fim do túnel tem uma luz a brilhar, que reflete sobre o púlpito livro que tá seu nome, pois eu sou seu único filho para salvar o homem. E se cair, não desista, ergue a cabeça pra lutar. Seja guerreiro como o sol que nunca deixa de brilhar.